18 horas e 1 minuto. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. O programa feito para pré-aquecer você, porque é tocado no sábado, né? A priori, né? A não ser que você confira ele aí no podcast, na representação, enfim. O programa foi feito para pré-aquecer você para balada. Mixagens de músicas velhinhas, gostosinhas aqui pelo DJ Marcandi. Em versões que você conhece, em versões que você nunca ouviu, em versões oficiais, em versões não oficiais, as chamadas bootlegs, né? Em versões reload, remake, as refeitas, né? As modernizadas, enfim. É música pra caramba, música boa pra caramba, prontinha pra você se deliciar. Como essa daí, ó, Coro, Because the Night, uma versão diferente. Então, aumente o volume e confira. Can't hurt you now. it's not right, but it's okay. You'll think it's strange when I try to explain how I feel that I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines. I had to let it happen. I had to change.

yourself now? Do you recognize the girl? The one who broke a thousand hearts, terrified them all. Your Boys com Always On My Mind, Magic Marmalade, Don't Stop The Beat, Madonna, Don't Cry For Me, Argentina, Whitney Houston, It's Not Right But It's Okay, é o famoso tá bom, mas tá ruim, ou tá ruim, mas tá bom, tanto faz. Coroa Because The Night começou o programa de hoje, a edição do Flash House de hoje. Bem comercial, eu diria, né? Músicas assim, bem femininas, que enchiam as pistas facilmente com meninas, né? Na época, assim, dos anos 90, 80, alguma coisa assim. Normalmente era o trunfo, né? Os trunfos dos DJs, né? Se você enchia pistas com as meninas, né? Automaticamente os valetes iam atrás. É, tinha essas aí, tem um monte, né? Na verdade, tem um playlist enorme nessa linha, nessa pegada aí. Bom, essa foi a primeira parte só do Flash House de hoje. Se você estiver curtindo, dá um clique bacana lá nas suas redes sociais, divulga aí pros seus amigos o que você ouve aí na pré-balada, né? O que você usa para se pré-aquecer para sair daqui a pouco e tal, aquela coisa toda, né? Você encontra o DJ Marcandi no Twitter digitando DJ Marcandi nele lá, né? Assim como no Facebook, facebook.com/DJ Marcandi. Curta, comente, compartilhe, participe. E não sai daí, daqui a pouco tem o segundo bloco, hein? Você está ouvindo Flash House. 18 horas e 34 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que você aprende faz mais ainda. É por isso que com a cultura inglesa você fica fluente além do inglês. Você se destaca no mercado de trabalho e ainda se prepara para o mundo, porque a cultura tem turmas para adultos, muita conversação, além de ser um dos maiores aprovadores em exames internacionais. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Matrículas abertas para novas turmas. Em Resende, ligue 3321-2270. E em Barra Mansa, 3401-0292. Sim, Informática. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim, Informática. Telefone 98148-1193. Voltamos a apresentar Flash House. Newton! Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. You are the scat man. My intuition, and it only makes me crazy and hard like you. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Where's the scat man? Martini, Tall Girl, Network, Memories, Estrategia, Me Quedarei Solo, Safari, That's What I Think of You, Tatiana Santa Maria, Nicky French, Is There Anybody Out There? Começamos o segundo bloco com Newton, Sky High. O Flash House fica por aqui, semana que vem eu tô de volta, se Deus quiser. Um grande abraço. O passado de presente pra você. Flash House. 19 horas e 4 minutos. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobel tem a solução.

RioSoulRadio.com. Avec moi, je vais mouiller voulu. Un silence bien noir. Et pourquoi ne m'as-tu pas envoyé des lettres? J'ai pourtant bien attendu le facteur à la fenêtre. Oh, I believe in you, and I believe in me. Why can't this be just easy? Yes, I believe in you, and I believe in me. Is it hard to love your own song? Visage mystérieux, je n'ai jamais vraiment su la couleur de tes yeux. Que reste-t-il entre nous à part un lien de parenté? Avons-nous déjà vraiment essayé de nous aimer? Just